sable, balançable. Telepatia, silêncio, calma, feitiçaria. Então a noite

canal 2. Yeah. Que me prendem, me delação. Um abraço da eternidade para nunca mais. Que o céu desce minha cor. Eu paro, odeio amor. E as histórias que vestem o segundo em que tu cais. Porque eu só quis.

www.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. Sim, e que para mim és

e partiu sem me dizer o nome, levando-me o perfume de tantas noites mais. E uma asa voa a cada beijo teu. Esta noite sou dono do céu e eu não sei quem te perdeu. E uma asa voa a cada beijo teu. Nesta noite sou dono do céu e eu não sei quem te perdeu. Eu não sei quem te perdeu.